Quero, nesse dia em que comemoramos a Páscoa, dividir com você o dom da vida que Deus nos deu de presente. A amizade que existe em nosso relacionamento, o carinho e o amor que temos um com o outro. É preciso que nos renovemos hoje, que é Páscoa, e sempre. Renovar, doar e repartir possui um significado grande em nossas vidas, em nosso dia a dia, pois são palavras de grandes significados, mas precisam ser exercitadas, e nós estamos aqui para isso. Somos sabedores do quanto temos aprendido ao longo dos nossos dias, o quanto o Criador tem nos dado condições para vivermos em união e planejarmos nossos sonhos. E nós chegaremos lá, nos renovando a cada dia e esperando mais e mais em Cristo, nosso Salvador. É Páscoa, tempo em que devemos deixar para trás mágoas, ressentimentos e tudo que não nos foi agradável. É tempo de comunhão, de repartir e renovar nossos ideais de vida a dois e com Deus. Vivamos a Páscoa com amor e paz em nossos corações. Feliz Páscoa, meu amor!